3.3993. Request taxi 53 Soldier Boulevard, 0-4 hours out on Recife. 10-3-9-3, stand by. Boa noite. Identifique chegada Mari e desça ao 050. Pode vai em TAP na frente. Zero, desça para 2000 pés. 17 permanece livre, aliás, sexual. 3600-2000-1097, chamará estabilizado no ILS. Gol no 134, decolada 52, chame o controle em 119.8, bom voo. Obrigado, boa noite. Questioner 624 para o táxi com 89 pessoas a bordo, alternando Salvador ao frame de Galvares 8. Questioner 624, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 097, uma boa noite. Índia, ponto de espera 1095, ajuste no 097, 624, boa noite. 3593, clear taxi via April 1, Índia. Holding short, holding point 10810, contact tower 118.95, QNH 1017, good night. 35393, good night. Salvador, boa noite. Questioner 6224, no ponto de parada no zero, pronto. 6224, a linha decola no zero, vento 040 graus, 032. A linha decola no zero, questioner 6224. Sete da Azul, boa noite. Identifique chegada Mari, desça 060. Now 9-3-4-3-9-3, approaching holding point, 10. Roger, behind the fucker 100, line up and wait. After the ocean ahead, Broadway clears for line up and right, 4-3-9-3. Embraer 6224, decolado aos 5.6, chamo controle em 119.8. Controle em 119.8, chamo Embraer 6224, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, chamo Embraer 6224. 6224, boa noite, chamo 190, saída PUC. 190, na saída PUC, ao 6224. Visualizador visual, TAN 3600. 3600, chame torre em 11895. 1895, senhor. Obrigado, até amanhã. Certo. 11134, chame Recife em 12545. Boa noite. Boa noite, obrigado. 35393, clear for takeoff, runway 10, wind is 040 degrees, 04 knots. 5393, Rowling. Na escuta da torre? 600, reporta o externo agora em baixo e travado, visual na sua escuta. Ok, então 3600, autorizando o pouso, fechando zero, vento 040 graus, 04 nós. 600, livre pouso 0, 3600. 5393, airborne at 59, contact us over low departure on 119.8. 119.8, good night. Departure control, good evening. 5393, climb to maintain level 170, Fuka departure. Fuka departure, 170, sir. 1868, desce para 2017, give LS X-ray. Para 2017, alistro em LS X-ray, 1.68. No solo 01, chamo solo 21, né? Salvador, boa, são 3600. 600, táxi Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, 404, André, 600. Azul 4107, prossegue na descida, por gentileza. 07-2017, livre LS. 2000, quem negar no 097, todos a DLS, Azul 4107, por exemplo. Autorizado ao voo 968. 968, Torre Salvador, 9895. 9895, voo 968. Torre Salvador, voo 2868, passando o excesso, baixado travado. Voo 2868, autorizado pouso, pichando zero, vento 020 graus, 029, altímetro 1017. Autorizado pouso, mal 0 com 1017, voo 2868. 224, chame Recife, 125, passinho. 125, 45, acionário 624, boa noite. 72, boa noite. Identifique chegada Bonf. Isso foi 4.000 pés, 17, boa de novo. No sono aos 08, libera a direita e chama o sono 21 decimal 1. Gol 868, copiou? Batismo 211, vai chamar gol 868. Ok, clareza 4, intensidade 2, ok? Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, para o 01, vai informar baixar travado 1017. Afirmativo, 4106, no aguardo do trem, do chefe de trem. Baixar travado, Zoom 4107. Livre pouso, vento 030 graus, 02 nós, Azul 4107. Pouso autorizado, Azul 4107. Five three nine three. 2 4 45 5 3 9 3. 4107 no solo 13, solo 211 no Oliveira. 211, boa semana. Salve Salvador, boa noite, Azul 4107, de pronto se escuta. Azul 4107, táxi Alfa Kilo 43, posição 3. Alfa Kilo, posição 3, parte 3, 4107. Para 72, desça 2.000 pés, ajuste no 01 do 7, reporte estabilizado. Para 2.000 no 07, reporte Rio, na noite, composto. 1-1-8-9-5, obrigado, uma boa noite. Sete-dois, cheque trem, livre pouso, vento norte com 02 nós. Livre pouso, 10, baixa pra lá. Já de antemão, eu te aviso aí pro Rio, que o seu plano aqui pra perna do Rio já tá vencido, ok? Pra evitar aí qualquer transtorno, vou entrar em contato com a companhia pra ver se foi feito um novo plano ou se foi feito um DLA a tempo, hein? Ok, obrigado. Salvador, boa noite, eu passo a 2224. 2224, aciona a identificação, desce 2000 pés, ajuste no 017, direto do Duna. Identificou 2000, direto do Duna, 2224, obrigado. Rio 5972 no solo, os 24, chama o solo 21 no 19 Vra. Chama lá o solo 121, correto? 21 no 1, isso. 21, obrigado. Solo, boa noite, Rio 5972, levando a pista agora na sua escuta. Não, 211. Solo, Salvador, Rio 5972, levando a pista na sua escuta. Rio 5972, táxi Alfa Kilo, posição 06 do Pátio 3. Alfa Kilo 06, obrigado. 6908, adiciona a identificação, desça 3 mil pés, ajuste no 097, reduza a 2309. 3 mil, 097, reduz 2309, 6908. Poderia confirmar um ajuste pro 2224, gente, mesmo? No 0 no 7. No 0 no 7, obrigado. Trip 4900, passando a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 017, chega da base. Fortaleza 2224, está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Fortaleza 2224. Boa noite, controle, o Xanera 6258, informação Bravo. Xanera 6258, aciona a identificação, desce para o 050. Chegada à área, é o número 4 para você. 1050, 6258. Oito, número 2 para a cópia, aguarde. 11170, pronto, cópia? Cópia. 11170 para Campina Grande, nível 370 autorizado, via pergulo 10, até Neuma, com a direto, decola da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 119.8, torre 18.9. Aciona 5496, gol 11170. 1170, correto, chame pronto para o inspecionamento. 1868, cópia. Pronto para a cópia, 1868. 1868, Aracaju, nível 230 autorizado, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, Jama, após Jama, direto Caju. Controle Salvador, 119.8, torre 118.95. Aciona 5494, gol no 868. Autorizado, Maracajá. Bom, 8.68, correto, chame pronto para o inspecionamento. Estabilizado visual 2224. 2224, sorriu no 1895. 1895, boa. Linha 908, desça 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000-107, reportará estabilizado no X-Ray. Trip 4900, desça 3000 pés, boa dona. Saída 2224, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo, cheque trem. Livre pouso na 10-2224, baixou e travou. Fechou o controle? 3152, aciona a identificação, desce até o 060, chegada a Mari. O ajuste em Salvador, 1097. Chegada a Mari para o 060. Tipo 4900. Desce 3000 pés, boa dona. 3000, boa dona. O Xané 6258, voa ITAP. 6258, voa ITAP. recebe seu localizador visual com a pista azul 6908. 6908, Torre 1989. 1895 para a Torre Avalanche, obrigado, boa noite. 4900, desça 2000 pés, ajustando a 017, autorizado, ele é 3, reporta estabilizado. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, está no ILS. 6908, número 2, continua aproximação, guarda de pista livre, vento calmo. Ok, já está embaixo travado, reduzido, aguardando azul 6908. Boa, 3.10.17, chama 6258. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1098, se dá bravo, descendo para 1950. 1098, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, ajustando 017. Brasil, mais um, descendo para 040, vou 1098. Oceanai 6258, desce 2 mil pés, está autorizado ILS Straight, posto estabilizado. 224, táxi Alfa Kilo Paz 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo para o Paz 3, 224. Itap. Boa, Itap, desce para 3, desce para 3. A transmissão ininteligível, foi o trip 4900, cheque o rádio, continua a aproximação, cheque trem, guarde pista livre. Guardado pista livre, vai reportar baixado travado 4900. Aqui agora alto e claro. O azul 6908 no solo 42, semi solo 211, boa noite. 211, obrigado, boa noite. Trip 4900, reporte com trem checado, livre pouso, vento calmo. Vai só travou, vai reportar o livre pouso, 4900. Pouso 0, 4900. 270, autorizado, sem idade. Mas 16908, se considere a última instrução, não tem posição antes da Juliette. Não tem posição antes da Juliette, azul, 1908. Salvador, boa noite. Também a 6262, informação Bravo, vai passar o 230 para o 170 na Mari. Oceana 6212, você chama a identificação, desce até o 050. Chegada Mari, voa ITAP. Chegada Mari, voa direto ITAP, descendo para o 050, também a 6212. Velocidade a critério? Inicialmente só a critério. 6212, Oceana. Já tenho tráfego aguardando para o gate 1 para realizar o pushback até a entrada do pátio 3 e deixar livre a Juliette. É, pode coordenar, gol no 868. Sim, muito obrigado. Estamos de Royal Air, tem a pista de licença na 258. 258, eu tô rindo na noite, 95, com o ponto. 18, 9, 5, com 3052, desce a 2000 pés, autorizado LS3, responsabilizado. Sim, 6258, continua a aproximação, agora de pista livre. Quase, ano, 6258. Trip 4900, no solo, os 45, libere à direita, que é o livrache no solo, em 121, decimal 1. Solo 1, 2, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Alfa Kilo, posição 4, baixa 3, 4, 9, 0, 9. Agora vamos ficar para o táxi. Estamos com 5-9, bom, eu vou dar 20 voos. 4 horas, 20, com muito alternado de bairro, Natal. 7-0, táxi via Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste 1-0, 1-7. Uma boa noite. Bruno 868, autorizado, chame para o site. Bruno 170, alinha e mantém. Puxa no zero. Cinco oito no solo aos 48, ao livrar à direita, agilizando. Chame 121 decimal 1 no solo. Direita agilizando, 121 decimal 1, chame 6258. Passando 2228 para a vitória da conquista, nível 180 autorizado, decola da pistão no zero com primeira curva à direita, na saída Arbor Elefa, após de Elefa Oplor. Após o Plor, direto conquista. Controle Salvador, 119.8, torre 18, decimal 95. Aciona 5406, passaria do 2228. 2228, aquele vagão que era para cá, agora dá uma curva à direita, Arbor Elefa. Após o Plor, direto conquista. Controle 198, torre 2206. Passaria do 2228 correto, filme pronto para pushback sonamento. Salvador, boa noite, Xané 6258, Lebron, nossa escuta. Boa noite, Xané 6258, táxi de Alfa, mantém-se na Juliette, retaguarda de Embraer da Azul. Alfa, mantém-se na Juliette, na retaguarda da Zona Azul, Xané 6258. Redução 2009. Redução 2009, do 6212. Salvador, 3152. 3152, autorizado pouso, vento